E Coca-Cola pro Zeca que não bebe nada, mas que com a mulherada sabe o que dizer pra sempre se dar bem. Uma rodinha de samba, uma caixinha de fósforo na mão de Jorge, que nunca bate forte, mas que segura onda em nosso vem que tem. E vem que tem você também. Pra quem é de bamba sempre tem lugar em alguma cadeira da mesa do bar. Pode chegar que a gente canta outra pra Ana Samba. Se você quiser dançar aqui com a gente, é só se ligar na batucada quente e prestar muita atenção quando o samba pedir pra brecar. E quando for recomeçar, dali, samba, até o sol raiar. Sorri, canta, até se cansar. E quem não se cansa, continua. Dali, samba, até o sol raiar. É, sorri, canta, até a gente brecar. Foi só na hora de voltar. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Mais uma rodada de chope e Coca-Cola pro Zeca que não bebe nada, mas que com a mulherada sabe o que dizer pra sempre se dar bem. É uma rodinha de samba, uma caixinha de fósforo na mão de Jorge, que nunca bate forte, mas que segura onda em nosso vem que tem. E vem que tem você também. Pra quem é de bamba sempre tem lugar em alguma cadeira da mesa do bar. Pode chegar que a gente canta outra pra Ana Samba. É. Se você quiser dançar aqui com a gente, é só se ligar na batucada quente e prestar muita atenção quando o samba pedir pra brecar. E quando for recomeçar, dali, samba, até o sol raiar. Sorri, canta, até se cansar. E quem não se cansa, continua. Dali, samba, até o sol raiar. Sorri, canta, até se cansar. E se não se cansa, dali, samba, até o sol raiar. Continua daí, samba, até o sol raiar. Sorri, canta, até se cansar. E quem não se cansa, continua daí, samba, até o sol raiar. É, sorri, canta, até a gente brecar. Foi só na hora de acabar.